Eu acho que eu não entendi bem a proposta. Estamos começando mais um. NHS, o podcast que na hora sai. Bem-vindos a mais um NHS, o podcast que você sabe. Pode até capotar no final da noite, mas na hora sai. Eu sou o Sidney Alencar e estou aqui com o André Jonatas. Eu ainda não bebi Ciroque. Estou aqui com o Cristiano Machado. Eu, idem, mas eu já bebi Absolute, ou o cargo mais alto que eu consegui beber na vodka. Um dia eu chego lá, forrozeiros do Brasil, me ajude a beber Ciroque. Pra você que não sabe o que é Ciroque, escuta aí. Agora, parece gente... piroca, né? É, parece. Piroca, Ciroque. Será que é? Ainda bem que vocês nunca beberam, se for parecido com isso. Mas pra descobrir o que é Ciroque, escute aqui com a gente, porque hoje nós vamos falar de músicas de carnaval. Vamos lá! Bota a mão na cabeça que vai começar o Rebolation. Ai, ai. Vamos começar isso, né? Essa música é imunda, não, gente. Vamos começar aqui. Falar desse Bora tema lá. Maravilhoso, malemolente. A quem tá chegando próximo aqui do período que inicia o ano, o pessoal fala que o ano realmente no Brasil só começa depois do carnaval. Ano passado teve, só começa depois do carnaval e depois só começa depois da Copa, depois só começa da eleição. Acho que o ano terminou e não acabou. Aliás, e não acabou começou, e não começou, né? Eu fiz uma listagem aqui de algumas das principais músicas do carnaval de cada ano. Fiz aqui, acho que dos últimos 5, 6, 10, 15, 20 anos. Não, sacanagem. Vocês querem começar de trás pra frente ou de frente pra trás? Cara, pergunta difícil isso daí. Eu fiz uma seleção das músicas, no meu conceito, mais idiotas, mais impregnadas da minha vida, assim. Que nos carnavais elas me perseguiam e eu perseguia elas. Então, foi o carnavais que eu vivi que essas músicas fizeram parte desse tipo desse carnaval, entendeu? Uhum. Então, eu escolhi 5. Dá certo, não dá? Dá certo. Pronto. Então, pronto. Vai ser chocante, vai sair sangue. Pronto. Não é merengue, não é lambada, é chiclete com banana. Vou começar assim, certo? Eu vou pegar um ano. Começar aqui em 2010, aí vou falar qual foi a música que foi o destaque naquele ano, aquela música que impregna, que todo mundo fica colocando repeat, aquele seu amigo bebo, aquele seu colega, seu vizinho, colocando repeat direto, você não aguenta mais. O dia mais, inteiro, né? Os 4 dias inteiros do carnaval, né? E aí, em 2010, vocês querem tentar chutar qual foi a música do ano do carnaval, 2010? Cara, eu temo que tenha sido uma música de pagode, assim, uma música dançante. Provavelmente foi dançante com um refrão, um refrão chiclete, provavelmente. É, provavelmente. Chiclete meio nojento. É. 2010 foi o Rebolation. Ah. Puta merda, não lembrei disso, nossa. Não, cara. Rebolation foi uma. Me dizem que era o Léo Santana que fala essa porra. Como era o nome? Rebolation era do famoso Parangolé. Parangolé, né? Muito boa essa banda. Muito. A música começa assim: Rebolation é bom, bom. Rebolation é bom, bom, bom. 6 vezes. Né? É, 6 vezes. Bota a mão na cabeça que vai começar. O Rebolation, chão, Rebolation. Cara, é assim, não, é sério, eu não acho que a gente deva tratar essa música menosprezando ela, não. Porque o cara foi esperto, deve ter ganhado uma grana, né? A gente tenta fazer várias coisas legais e não tem esse sucesso. Então, o mérito do cara não pode ser tirado. Pera aí, mas vamos separar aqui as coisas. Deixa eu terminar a letra. Alô, minha galera, preste atenção. Rebolation é a nova sensação. Menino e menina, não fiquem de fora, que vai começar o pancadão. O swing é bom, gostoso demais. Não, peraí, vamos voltar aí. Vou pedir pro L1 colocar uma música mais suave, mais de clima, pra você recitar essa letra maravilhosa. Por favor, faça. Tá. Rebolation é bom, bom. Rebolation é bom, bom, bom. 6 vezes. Bom na cabeça. Lembrei agora que daquela foto lá do samba aí, dançando machista. O cara tirou uma foto frente a uma lanchonete do samba aí, apontando assim, e do lado, em cada lado, tinha um atendente do samba, cada um mais simpático que a outra. Aí o cara botou o meme assim, dançando machista, é um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche. Não é merengue, não é lambada, é chiclete com banana. Cristiano, você lembra onde é que você estava no fatídico e longínquo carnaval de 2010? Não, cara, 2010 eu já estava evoluído já. Não... Já estava evoluído? Não, evoluído. 2010 eu acho que eu estava em Olinda. Olinda, muito bem. Cantando machinhas, frevos. Eu acho que sempre tem uma música... De vez em quando é uma música da Ivete, né? Ela sempre lança assim em dezembro pro carnaval, mas esse ano... Saiu alguma coisa? Acho que não, né? Infelizmente eu tive que fazer essa pesquisa, né? Mas tem, viu? Tem? Não sei não, não decorei não. Eu só fui lá pro hit que pode ser o eventual sucesso. Aí do... tinha. Vamos deixar as apostas pro final. Tá. É, aposta pra 2015 pro final. Vamos pra 2011 aqui. Já que a gente não vai falar em 2010, eu queria fazer uma observação do 2009. Que eu acho que é uma canção que sempre toca. Ele é hit em todos os carnavais, em todos os anos. É a Vassourinha, né? Vassourinha que é o... Vassourinhas. Ah, puta que pariu, né? Cara. Não, é sério. Vassourinhas é uma canção que completou 100 anos em 2009. É por isso que eu me lembro que eu tava lá em Recife, no Marco Ela Zero. Toca 1 milhão de vezes em Recife num dia só. É, e tava uma orquestra com 100 pessoas, né? 100 anos, essa referência. Tocou lá e foi emocionante, nunca mais vou me esquecer. Agora, a observação que eu queria fazer de Vassourinhas é o seguinte. Que todo mundo toca... Tô procurando um adjetivo aqui. Fica uma merda, né? Assim, todo mundo toca, parece que tá tocando, parece que tá, sei lá, tocando. É, não sei. Eu não sei o que acontece. É igual a forma elétrica, né? Não dá certo. Só insiste, mas não dá certo. Pois é, é porque a Vassourinhas, ela é um instrumental, assim, magistroso, né? Magistral, não sei nem se tem essa palavra. Não. Você é burro, cara? Que loucura. Como você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Mas o certo é que quando essas bandas tocam, o que é que elas fazem? Bota um cara pra fazer o ritmo do freio na bateria, um cara no baixo e um sax fazendo... Pronto. Fazendo o solo. Aí que é Vassourinha. É. Sei lá que é. Diga onde você vai que eu vou vendo. No, God! No, God, please, no! No! Não! Em 2011 a gente teve explosão do fenômeno musical brasileiro, que foi o Xoteló. E aí em 2011 explodiu. Eu não sei qual é o nome da música, não, é aquela que assim você me mata, a música do Exterminador. Ah, foi Michel Teló, foi que fez sucesso? É Michel Teló, né? Não é essa música? Não, tô dizendo, mas foi essa música em 2011? Nossa. Segundo as minhas pesquisas profundas aqui no Wikipedia, foi. É, foi um sucesso imenso no mundo inteiro, né? Ah, pô, toque em jogo do Real Madrid. Não é brincadeira, não. É sério, toca em todo boate. É pouca merda, não. É muita merda, né? É merda grande. Eu ouvi essa música em Berlim. Só pra dizer que foi a Berlim. Só pra dizer que foi em Berlim. Berlim é um bairro. André, por favor, cante aí. É um bairro que tem. Por favor, cante Michel Teló em alemão. Cara, não consigo. Não consigo. Não é merengue, não é lambada, é chiclete com banana. É, não se assustem, cara. Eu identifiquei até o carnaval onde é que eu estive. Eu tava no carnaval do Iguape, 1998, cara. Era uma criança. Pai Mila, do Netinho. Não, Mila tem que tocar e tem que ter a partezinha da vinheta da Rádio Cidade. É verdade. Clássico. Essa música torrou minha paciência. E eu tava numa fase super black metal. Não, era o momento, né, de todo mundo se agarrar, né, cara? E eu não agarrava ninguém, né, bicho? Por quê, cara? Detalhe. Porque uma pessoa que vai pra uma blusa de rock do carnaval, acho que ele não quer pegar ninguém, né, mano? Não usei camisetinha, não usei bandana. Não é merengue, não é lambada, é chiclete com banana. Tava no trabalho um dia desse, a gente começou a falar também desse tema aqui, das músicas, e a gente lembrou daquela música Timbalada, Água Mineral. Água Mineral. Uma companheira minha, eu perguntei, ei, será que quantos anos tem? É de qual ano essa música? Aí uma companheira minha falou lá do trabalho, não, é recente, tem uns 2, 3 anos, né, não? Olha só. Essa música tem 2 frases, é só um, é, tem 3 palavras. Olha, água, água, água mineral, água mineral, água mineral do Candial. Você vai ficar eu legal. Like. Não é merengue, não é lambada, é chiclete com banana. Em 2008, a gente teve a famigerada Creu. Várias velocidades. Cara, o Creu, interessante, né? Inclusive, o pessoal começou a fazer umas teorias, assim, de que o Creu tinha uma composição musical, assim, matemática interessante, né? Não sei se vocês viram essa história. Sério, cara? Não, por favor, desenvolva. Agora eu fiquei curioso. Vou até sentar aqui pra poder escutar. Deixa eu pegar minha taça de vinho. Cara, na música. Cara, eu vou tentar lembrar o nome do doido aqui. O cara foi no Jô Soares. Não, primeiro fala a teoria do cara. Se for boa, aí tu fala o nome do cara. Porque tá no passado. É porque eu não me lembro muito bem, não, da teoria. Não é merengue, não é lambada, é chiclete com banana. 2013 teve o. Ah, cara, foi o pior de todos. Todos. Eu acho que. Não, cara, isso foi pro futebol de um jeito. Puta, Neymar começou a usar esse leque-leque. Eu acho que a minha versão que eu tive ao Neymar foi mais por esse negócio de leque-leque. Todo jogador usar essa. Tô dizendo, Cristo, tem a versão mainstream, mas já tá com raiva do Neymar também. Eu nunca gostei do futebol dele. Tô sentindo isso, um padrão, cara. Aí. Tudo que é mainstream, o Cristiano não gosta. Não, o Cristiano é hipster. Não. Eu só gosto de filmes do Irã. Cara, falar em hipster não tem nada a ver, não, mas eu me considero. Eu gosto do mundo nerd, assim. Eu gostaria de ser. Eu não sou. Não sei porquê, porque eu não tenho capacidade, mas eu acho, assim, mérito. Queria praticar mais, né? Queria ser. E por isso tem alguns amigos, né? Que são nerd tudo. Às vezes o cara posta no Facebook, assim, jogada improvável, incrível que fulano fez, jogo tal. Aí eu clico pra ver, cara. Eu te juro, não consigo entender. Os caras jogam, né, assim, online. Aí, uns cartas que explodem e fazem umas combinações. Aí o cara conseguiu 3 combinações que, assim, é quase impossível. O cara tem milhares de visualizações, as pessoas comentam, mas é uma linguagem própria e ninguém consegue entender. Ninguém, vírgula. Se tem milhares de visualizações. É porque eu acho que foram uns curiosos, assim, né? Como eu. Acho que ninguém nesse caso é igual o André. Igual sou eu. Mas voltando ao Creu. Não, o Creu foi 2008. Tô tentando lembrar aqui. Foi o Leleque. Eu não lembro muito dessa música, não. Eu não lembro ter tocado tanto, não. Eu lembro do ano passado. O ano passado foi um tragédio, uma praga, que foi o Lepo Lepo. Meu Deus do céu. Eu tava confundindo. Lepo Lepo. Lepo Lepo e o Lepo Lepo. Porque a música é criativa, galera. É mutante, todo mundo ela muda. Então um ano foi Lepo Lepo e o outro foi Lepo Lepo. Lepo Lepo. Ei, mas Lepo Lepo, o cara fez um discurso dizendo que era, assim, defendendo as classes menos favorecidas e tal. Foi. Eu lembro disso. Lepo Lepo, eu vou pra aqui, Lepo Lepo classe C. O que que aparece? Eu tô tentando lembrar o resto da música e não tô conseguindo. André, por favor, canta aí. É assim, ó. Ah, eu já não sei o que fazer. Duro pé rachado com salário atrasado. Ah, não tenho mais por onde correr. Já fui despejado, o banco levou meu carro. Agora eu vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? É tipo assim, o cara, né, tava de boa e com a gata, aí perdeu tudo, aí agora eu vou pegar atrás da gata. É, tipo isso. Agora vamos ver se ela me queria ou queria meu dinheiro, né? Agora eu vou saber a verdade. Se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade. Aí, aí o refrão é. Porque vocês, o refrão não é Lepo Lepo, não. O refrão é assim, não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta do meu ha, ha, ha, ha, ha. Sabe que seria uma cena massa? É, pô. Uma cena massa seria o William Wallace. Sabe o William Wallace? Lembro. Ah. Braveheart. Braveheart, coração valente. Ele olhando assim pra cima, bravando, colocando o punho em riste, cantando. Não tenho casa, não tenho teto. Se vou ficar comigo, é o quê? Freedom! É tipo, acho que deve ser tipo aquele jogo que eu não entendi, né? Pode ser. Você acabou de falar. É, bom, faltou conhecimento médio pro André de novo. Pois é, mas eu chego lá. Não é merengue, não é lambada, é chiclete com banana. Ó, aqui tem uma música que eu lembrei aqui, ó. 2006. Vixe, mano, eu tô ficando velho mesmo. Vixe Manhã. Que Vixe Manhã, na verdade, é o nome da banda. Ah, Vixe Manhã é legal. O nome da música é Café com Pão. Lembra dessa, Cris? É essa daí, cara. A letra é psicodélica, né, essa daí. Então... é meu Pink Floyd. Então... Toca! Toca! Yeah! Yeah! Yeah! And seeing laughter, but it all fell. Por essa nega eu ponho roupa. Pô, essa daí não foi só de carnaval, não. Essa daí passou o carnaval, acho que fez época. É quase um clássico. Né? Música da vida, né? É assim ela. Rapidinho. Por essa nega eu ponho roupa nova, uso óculos escuros. Desço do muro. Ela sabe me fazer feliz. Quer interpretar? Não. Nega, óculos escuros na parede, na parede, na parede do meu sonho. É só essa parte que eu não entendo. Essa na parede. Por essa nega. Olha o wall, nem que vocês falaram. Aí repete. Aí, ela pintou alegria, arrumou tudo em mim. Café com pão é bom. A brasileira. É brasileira. A brasileira. Cara, eu nunca tinha percebido isso, não, porque fica o, né? A moda brasileira é brasileira, a moda brasileira. Café com pão. Não, tem essa parte, é o final, ó. Tudo é tempo e tempo é tudo. Tudo é tempo, tempo é nada. Tempo é tudo, tempo é tempo. Vixe, maninho, ó, neguinho. Né? Caramba, filosofia. Legal. Não é merengue, não é lambada, é chiclete com banana. Vamos dar um pulinho no tempo. Bora. Pô, toca! Direto do tempo. Do túnel. Do túnel do tempo. Não é merengue, não é lambada, é chiclete com banana. Quem não lembra do atoladinho da Tati? Não, ela... pelo amor de Deus. Não, prefiro não. Esse lembrar. Foi hit não, de não, carnaval, não. Que eu lembro. Atoladinho. Era o que ela começava a tipo... Carnaval. Inchar de pra dentro e pra fora e abaixar. Eu tava em... Ei, deixa eu dizer assim. Começa assim, ó. Alô? Qual é, Foguenta? Quem tá falando? Sou eu, Bola de Fogo. E aí, tá de bobeira hoje? Tô. Vamos dar um rolê na praia? Mó sozão. Praia da Barra. Já é. Então vou aí te buscar, valeu? Valeu. Então fui. Aí começa, né? Piririm, piririm, piririm. Alguém? Opa. Cara, tem a versão em inglês, né? Deu vontade de voltar pra casa. Me. Porque essa música não parava de tocar, cara. Caraca. Um desespero. Não é um que é uma moça um pouco favorecida de tecidos adiposos. Começa a inchar pra dentro, pra fora, enquanto ela se abaixa. Justamente. Vai me aterrar? Vai me aterrar na areia? Não. Vou atolar. Não é merengue, não é lambada, é chiclete com banana. Ó, falar em poesia, eu lembrei de uma música agora, que foi altamente poesia. Não sei de qual ano que ela foi, mas... E também não entendo o que é que foi música de carnaval. Que era aquela do... Ah, lembrei o nome da banda. P.O. Box. Eu quero ver vocês. Eita. Canta aí. Você lembra? Falava assim, estou viajando na onda dessa menina que dá aula de inglês, toma vinho português, vive rindo da minha ignorância, pois a minha tolerância... Cara, caramba, que... papo de jacaré. Papo de jacaré, exatamente. Cara, essa é muito doida. O cara tão vendendo. Que tem a ver com o carnaval essa música, pô? Cara, nessa época, nesse dia aí, não deve ter, nesse período, não deve ter surgido um hit, né? Aí... O que tiver fazendo sucesso na época, bota pro carnaval. Carnaval, eu lembro, acho que foi 97, 98 ou 99, por aí. Tava um carnaval em Morro Branco, eu lembro dessa música, o trauma dessa música, cara. Não é merengue, não é lambada, é chiclete com banana. Quem que lembra disso aqui, ó? Quero te dar um banho, quero te dar um banho de chuveiro. Agora estou lavando seu cabelo, deixando o sabonete escorregar. Não é merengue, não é lambada, é chiclete com banana. Você lembra do Pinto? Não, pô, o Cristiano agora desenterrou umas que de alta qualidade. Não, né? Ela toca até hoje, né, cara? Pinto do meu pai, fugiu com a galinha do... Já procurei de noite, já procurei. Já procurei noite e dia. Isso aqui nem o Drummond conseguiu. Não é merengue, não é lambada, é chiclete com banana. Sidney, tu lembra de um show que a gente foi nos Três Amores, que era... Só foi um show nos Três Amores, foi... Caraqueto e Timbalada. Exatamente, que a gente foi de ônibus e aqueles ônibus de discussão. Inferno. E que o amigo do teu... O irmão do teu amigo ensaiava lá as músicas e ia sem blusa, pintava de Timbalada pra pegar as meninas, tu lembra? É, e a gente ficava olhando assim, tipo, what the fuck, né? É. Que era os musculosão, fortão, e aí o André lá... recém-regressos do sertão cearense. Assim, parecia uns vem-vem. E o que é que a gente faz mesmo? Isso aqui pegou o ônibus lotado pra caramba, cheio de adolescente, bebo. Na volta, mano. Engarrafamento na ida, na volta. Cara, a gente ficou dependente de químico livre dessa volta. Vida. Não é merengue, não é lambada, é chiclete com banana. Você lembrava, o Tchan era muito tosco, né? Tem umas coisas que antigamente que não dava mais pra fazer hoje em dia, não, né? Tava escutando um dia desse, lembro especial dos Mamonas. Cara, as músicas do Mamonas eram muito malucas, né? Só música lambada, com palavrão, situação sexual. Não tinha nada, né? Assim, anarquismo mesmo, anarquismo total, a música do Mamonas. Caramba, mas você lembra do Tchan também, Carla Pérez, como era o nome da outra? Cavalo dançando aquelas marmotas daquele. Agora eu vou te dizer que tem umas coisas recentes semelhantes aí. Qual? É um bloco de carnaval chamado Mundiça Alegre. Rio de Fortaleza? É, que no qual eu participo. Ha! Não, mas tu vai de shortinho do Tchan, não. Não é merengue, não é lambada, é chiclete com banana. Vou dizer pra vocês logo meu top 1 aqui de músicas de carnaval e de preconceito, de racismo, que é Nega do Cabelo Duro. Outra música que também dá mais pra tocar hoje. Nega do Cabelo Duro vai ser tocada aqui, né? Aliás, puta. Nega do Cabelo Duro que não gosta de pentear. Quando será passa... que ele ainda vai tocar isso? Quem? Ele ainda toca essa música no repertório dele? Quem? O Luiz Caldas? Luiz Caldas é arqueiro, pô. Eu sei, eu tô perguntando se ele ainda toca nesse mundo que... Toca, ele vai vir tocar aqui em Fortaleza. Ele tá... Se ele vai tocar essa canção, especificamente. Provavelmente, ele não toca, ele vai ser. Mas eu acho que essa música aí entra tipo na categoria das músicas do Mamona. O cara toca, mas você nem se para pra analisar o que é que diz a letra. Cara, eu posso dizer uma coisa que eu vi no carnaval de Fortaleza que eu fiquei chocado. Tem muita gente assim, não, as pessoas levam muito a sério a coisa. Tinha uma galera assim, sei lá, meio reacionária, sei lá o que se diz. A Tereza Cristina é uma sambista de mão cheia, né, cara? Ela entrou no palco com uma peruca loira. Ela é negra. Vai ter gente que se incomodou com aquilo no carnaval. Bobagem, e ficou chamando, dizendo, tira a peruca. E como ela... Aí ficou indignada, ela parou o show, sabe? Foi um discurso assim, porque eu não consigo entender uma pessoa que vai pra um carnaval lá na Praia de Iracema e tal, não sei o que, encasquetar porque a mulher negra entrou com uma peruca loura, cara. Pois e aí? Eu acho que o mundo tá sério demais. Não, tá. Que se incomoda com tudo, né? É, cara, carnaval. Tá errado, não pode falar mais nada. Ah, vai é putaria, meu. Não é merengue, não é lambada, é chiclete com banana. Vamos lá, antes que os impostos aumentem mais e os juros subam mais. É, se a Dilma souber quem tá falando besteira aqui, ela vai querer taxar cada bobagem que a gente fala. Como é o hit agora do próximo do verão? Qual é? Vamos, apostas agora. Apostas. Cara, não tem pra onde correr, Pablo, né? Pablo vai com certeza bombar no carnaval. Né, Pablo. Acho que desde. Embora ele já tenha passado, né? Assim, mas como ele pegou realmente essa janela que. Bomba no carnaval, ele vai bombar no carnaval. Deixa eu falar uma coisa. Mas sabe que se não tocar a música dele, ele não vai ficar triste, né? Sabe por quê? Porque homem não chora. Sabe o que é pior do que a música do Pablo? É o povo do Pablo, as pessoas tocando a música do Pablo. gente imaginou o caviar com rapadura tocando Homem Não Chora. Cara, outra coisa horrível nos carnavais também. Ei, mas a minha aposta não é Pablo, não, viu? Ah, não? Qual é? Ah, meu amigo, Camarote. Camarote. Camarote do Safadão, do Safadão do Metal. Olha só, o Wesley Safadão pagou pra alguém fazer essa composição. O nome dele se chama Neto Barros e J. Riz. Aliás, duas pessoas... Parceria, pô, parceria. Se juntaram pra fazer isso aqui, ó. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Palmas. Muito bem, muito bem. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora assista aí de camarote. Eu bebendo gela, tomando Ciroc. Curtindo na balada, só dando virote. Genial. O cara conseguiu musicar isso aqui. Parabéns para o músico. Palmas, palmas, palmas. O que é Ciroc, André? Você que é do ramo. Cara, não sei. Tá com cara de vodka. Não é merengue, não é lambada, é chiclete com banana. Vamos lá, minha aposta aqui pra música do Carnaval 2015. Eu acho que é de uma banda de Recife. Até que o nome é Arte Proibida. O nome da música é Muriçoca. Vou ler o trechinho aqui, ó. É, presta atenção, viu? A Muriçoca, soca, soca, soca e pila. Acende a fumaça para ela sair daqui. E você coça, coça, coça e pira. Não há repelente que faça sair daqui. Depois de 9 meses você vê o resultado. Vai, vai, vai, Torinha. Se joga, menino. E o Carnaval me perdeu. Ah, o Elinho perdeu, né, cara? O Elinho gosta da Ciroc. Cara, é engraçado, o Carlos Brau, ele tem umas coisas muito boas, mas também tem umas coisas assim que não dá pra entender, né? Não, o Carlos Brau, ele faz som de dente, não é normal, não. Eu faço uns sons com a boca também. Não quero ouvir. Ó. Meu Deus. Olha só, bicho, utilidade. André, por favor, vassourinhas em sons vocais. Vamos. Chocante. Foi boa. Queridos ouvintes, vocês não queriam ter visto que nós vimos aqui. André, por favor, guarda na por aí, se limpe. Pronto, terminei.